Você está ouvindo a Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, uma emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, um elo entre a comunidade e a UFC. A quarta edição do Seminário Trading aborda este ano o tema Capacitação da Comunidade de TI para atender às demandas de investimentos já iniciadas pelo governo. O seminário, promovido pela Trading Technology, acontece no dia 30 de abril, no Grand Marquis Hotel, a partir das 8 da manhã. Mais informações, 3535-6262. Credenciamento pelo site www.trading.com.br. No ar, pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Vamos hoje enfocar a vida e a obra da cantora e compositora Carmen Costa. Vamos abrir nossa homenagem ouvindo seu primeiro disco, que traz na face A o samba de Henrique Felipe da Costa, o Henricão, intitulado Onde Está o Dinheiro? Henricão e Carmen Costa interpretam com Laurindo de Almeida e Aníbal Sardinho Garoto nos violões. A gravação Odeon realizou-se no dia 24 de maio de 1939, sendo o disco lançado pelo Suplemento Odeon para agosto de 1939. Onde está o dinheiro? Thank you. Na outra face do disco vem o samba Não Dou Motivo, de Max Bulhões e Felisberto Martins. Carmen Costa canta em dupla com Henricão, com acompanhamento de Laurindo de Almeida e Garoto nos violões. Gravação de 24 de maio de 1939, realizada na Odeon, que lançou o disco em agosto de 39. Não Dou Motivo. Desempregada, em plena orgia, não sabe que a alma sofre calada quando está abandonada, reclama alegria. Vem ver essa vida que faço desregrada assim. Desempregada, em plena orgia, não sabe que a alma sofre calada quando está abandonada. Não dou motivo pra ninguém contrariar meu coração. Assim é que eu me esquivo da grande tentação. Se tudo nesta vida é artificial, eu canto para esconder meu mal. Mas é que eu não dou motivo pra ninguém contrariar meu coração. Assim é que eu me esquivo da grande tentação. Se tudo nesta vida é artificial, eu canto para esconder meu mal. Vem ver essa vida que faço desregrada assim. Desempregada, em plena orgia, não sabe que a alma que sofre calada quando está abandonada, reclama alegria. Dance Mais Um Bocado, samba de Príncipe Pretinho e Henricão. Carmen Costa canta em dupla com Henricão, com o acompanhamento do grande conjunto de Benedito Lacerda. Gravação Colúmbia, de 19 de julho de 1940, disco lançado no mesmo ano, em 40. Dance Mais Um Bocado. Ficar no praia da sul até amanhã, se Deus quiser. Aí descendo, vou-me embora descansar. Para dançar mais um bocado, eu não posso, muito obrigado. Amanhã eu tenho que ir trabalhar. Para quem fica no praia da sul até amanhã, se Deus quiser. Aí descendo, vou-me embora descansar. Para dançar mais um bocado, eu não posso, muito obrigado. Amanhã eu tenho que ir trabalhar. Para beber mais um copo e dance mais um bocado, pois agora é que o baile está ficando enfesado. Cante então mais um sambinha para o baile enfesar. Esta vida é muito curta, é preciso aproveitar. Ora, vamos dançar. Para quem fica no baile dançando até amanhã, se Deus quiser. Aí descendo, vou-me embora descansar. para dançar mais um bocado. Eu não posso, muito obrigado. Amanhã eu tenho que trabalhar. Ora, tem vida no baile da zona até amanhã, se Deus quiser. Aí vem cedo, vamos embora descansar. Ora, dance mais um bocado. Eu não posso, muito obrigado. Amanhã eu tenho que trabalhar. Casado, uma pergunta, senhorita, me deixou meio abafado. Não sei, não é pra ir, nem sim, é não. Sou um tanto complicado. A senhorita é um pedaço. É? O senhor é um bocado. Ora, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Aí desceu, vou me embora descansar. Ora, dance mais um bocado. Eu não posso, muito obrigado. Amanhã eu tenho que trabalhar. Não quero conselho. Samba de Príncipe Pretinho e Constantino Silva. Canta Carmen Costa, em dupla com Henricão, com o grande conjunto de Benedito Lacerda. Gravação de 19 de julho de 1940, realizada na Colômbia, que lançou o disco pelo suplemento para agosto de 1940. Não quero conselho. Por isso, coisa minha, amor, se sabe, não mais tarde do amor eu ter o que contar por isso que eu não preciso de você, eu quero aliviar minha dor. Meu prazer é viver gargalhando, mas de dia cantando, amor. Eu não preciso de você, quero aliviar minha dor. Meu prazer é beber gargalhando, mas de dia cantando. Eu nasci pra boemia de verdade, ai, ai, meu Deus, e nela eu pretendo me acabar. Por isso, com a minha mocidade, não mais tarde do amor eu quero que contar por isso que eu. Eu não preciso de você, eu quero. quero aliviar minha dor. O prazer é me ver gargalhando, noite e dia cantando. No dia 30 de dezembro de 1941, Carmen Costa entraria no estúdio da RCA Victor para gravar o seu primeiro grande sucesso, talvez o maior sucesso de sua carreira. Ela fez uma gravação particular, uma adaptação que Henricão fez, juntamente com Rubens Campos, a adaptação da canção mexicana Cielito Lindo, de Acedas e F. Tudela. Está chegando a hora, samba. Carmen Costa canta com a Escola de Samba da Praça 11 no acompanhamento. Foi o primeiro disco com gravação de Carmen Costa sem parceiro, cantando só. Primeiro disco solo, como se chama hoje. É uma gravação particular, independente, que depois foi aproveitada, devido ao sucesso que obteve, pela RCA Victor, que lançou em abril de 1942, após o Carnaval. Está chegando a hora. Saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando partir meu grande amor. Quem parte leva saudade de alguém que fica chorando de dor. E por isso não quero lembrar quando partir o meu grande amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora, o dia tá bem variado, meu bem, eu tenho que ir embora. Ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora, o dia tá bem variado, meu bem, eu tenho que ir embora. Quem parte leva saudade de alguém que fica chorando de dor. E por isso não quero lembrar quando partir o meu grande amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Só vendo que beleza, samba choro de Rubens Campos e Henricão. Carmen Costa canta com acompanhamento de Luiz Americano e seu regional. Gravação de 19 de fevereiro de 1942, realizada na Victor, que lançou o disco em abril de 1942. Só vendo que beleza. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego o violão, começo a tocar. O meu moreno, que tá sempre bem disposto, senta ao meu lado também a cantar. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego o violão, violão começo a tocar. O meu moreno que tá sempre bem disposto senta ao meu lado também a cantar. Quando chega tarde um bando de azulinha foi revoada fazendo um verão. E lá na mata um sabiá borceia linda melodia pra alegrar meu coração. E às 6 horas o sino da capela bate as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra anunciando que acabou o dia. Na mata um sabiá borceia linda melodia pra alegrar meu coração. E às 6 horas o sino da capela bate a badalada da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia e só sendo de beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego o violão, começo a tocar. O meu moreno que tá sempre bem disposto senta ao meu lado também a Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje enfocando músicas da carreira fonográfica da cantora e compositora Carmen Costa. Vamos prosseguir nossa homenagem trazendo-a, interpretando com acompanhamento regional, Carmelito, de autoria de Juan de Dios Filiberto, em adaptação de Henricão. Carmen Costa canta com acompanhamento de regional. Gravação de 5 de agosto de 1942, realizada na Victor, que lançou o disco em outubro de 1942. Uma adaptação do tango Caminito. Carmelito. Carmelito, você A festa é boa. Marcha de Henricão e Rubens Campos. Henricão canta junto com Carmen Costa, com acompanhamento da Escola de Samba Praça 11. A gravação é 19 de novembro de 1942, realizou-se na Victor, que lançou o disco em janeiro de 43. A festa é boa. Você não vai, iaia. Eu vou, ioiô. Você não vai, iaia. Eu vou. Você for, vai de uma vez. Mesmo que acabe o nosso amor. Já disse não, você não vai, iaia. Eu vou, ioiô. Você não vai, iaia. Eu vou. Você for, vai de uma vez. Mesmo que acabe o nosso amor. Ai, ai, ai. Vai, meu bem. Já que essa boa quero ir também. Faz muito bem. Vai, meu bem. Já que essa boa quero ir também. Você não vai, iaia. Eu vou, ioiô. Você não vai, iaia. Eu vou. Você for, vai de uma vez. Mesmo que acabe o nosso amor. Já disse não, você não vai, iaia. Eu vou, ioiô. Você não vai, iaia. Eu vou. Você for, vai de uma vez. Mesmo que acabe o nosso amor. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Já quer ser boa, quero ir também. Comigo tem. Ai, meu Deus, já quer ser boa, quero ir também. Eu vou, ioiô. Eu vou. Mesmo que acabe o nosso amor. Já disse não. Eu vou, ioiô. Eu vou. Mesmo que acabe o nosso amor, ai, ai, ai. Ai, meu Deus, a festa é boa, quero ir também. Comigo tem. Ai, meu Deus, a festa é boa, quero ir Já é de madrugada, samba de Rubens Campos e Henricão. Carmen Costa canta com acompanhamento de regional, gravação de 10 de fevereiro de 1943, feita na Victor, que lançou o disco em abril de 1943. Já é de madrugada. amigo, que põe ele a perder. Ele diz que mais tarde ele vai se arrepender. Meu Deus, já é madrugada, terminou a batucada, ele ainda não volta. Tá tendo que amanhã ele tem que trabalhar. Vou Deus chamar, vai me dizer hoje eu não vou. Casinha da Marambaia, samba de Henricão e Rubens Campos. Carmen Costa canta com acompanhamento de regional. Gravação de 15 de fevereiro de 1944, realizada na Victor, que lançou o disco no mesmo ano, em abril. É um samba resposta ao Sol Vendo Que Beleza, dos mesmos autores. Casinha da Marambaia. Casinha lá da Marambaia, a mais bonita da praia, se desmorona. A trepadeira, brincos de princesa, ficou triste, amarela e depois chegou. E a varanda vive em abandono, é um desloto sem dono numa solidão. Até você que parecia desintero, sem motivo abandonou meu pobre coração. O sabiá também mudou seu ninho, eu já não ouço a sua canção. As andorinhas foram revoadas, quebraram-se as cordas do meu violão. E há quem diga que tu és desumano, e eu não mereço tanta ingratidão. Quero que volte como antigamente, para dar sossego ao meu coração. As andorinhas foram revoadas, quebraram-se as cordas do meu violão. E há quem diga que isto é desumano, eu não mereço tanta ingratidão. Quero que volte como antigamente, para dar sossego ao meu coração. Nossa casinha lá da Marambaia, mais bonita da praia, se desmorona. A trepadeira, brincos de princesa, ficou triste, amarela e depois chegou. E a varanda vive em abandono, é um destroço sem dono numa solidão. Até você que parecia ser sincero, sem motivo abandonou meu pobre coração. Chamego, samba de autoria de Luiz Gonzaga e Miguel Lima. Carmen Costa canta com acompanhamento do regional, com Luiz Gonzaga no acordeão. Gravação de 15 de fevereiro de 1944, realizada na Victor, que lançou o disco em abril de 1944. Chamego. O chamego dá pra ver, chamego faz sofrer, chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes rói o coração. Todo mundo quer saber o que é o chamego, ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Quem não sabe que o chamego pede pra vovó, que já tem 70 anos e ainda quer xoxó, e reclama noite e dia por viver tão só, e reclama noite e dia por viver tão só. Ai que xodó, chamego de chorinho bom, toca mais um bocadinho sem sair do tom. Vai compadre chegadinho, ai que chamego bom, chamego bom, chamego bom, ai que chamego bom, chamego bom. Chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes dói o coração. Todo mundo quer saber o que é o chamego, ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Quem não sabe o que é chamego pede pra vovó, que já tem 70 anos e ainda quer xodó. E reclama noite e dia por viver tão só, e reclama noite e dia por viver tão só. Ai que xodó, chamego de chorinho bom, toca mais um bocadinho sem sair do tom. Oi, compadre chegadinha, que chamego bom, chamego bom, chamego bom. Ai, compadre, vim, chamego bom. Ai, A Mulher do Lino, samba de Luiz Gonzaga e Miguel Lima. Carmen Costa canta com acompanhamento regional, sob a liderança de Luiz Gonzaga. Gravação de 10 de junho de 1944, realizada na Victor, que lançou o disco através de suplemento para agosto de 1944. A Mulher do Lino. Na glória. Não, senhora, você viu lindo? Não vi, não, senhora. Naquele tempo eu não mudava de chapa, era lá na glória, era lá na Lapa. Você viu lindo? Não vi, não, senhora. Você viu lindo? Não vi, não, senhora. Eu sofri tanto quando um pisa fumo, é, mas o meu barco não mudou de rumo. A minha vida era um caso sério, quase que eu fui parar no cemitério. O tal de Lino só queria cartaz, resolvi ter a juízo e não perguntar mais. Se por acaso você viu Lino, quero obter qualquer informação, pois não tem graça eu procurar o Lino e você me responder que só violão. Pois não. Era um caso sério, quase que eu fui parar no cemitério. O tal de Lino só queria cartaz, resolvi que ia juízo e não perguntar mais. Se por acaso você viu Lino, quero obter qualquer informação, pois não tem graça eu procurar o Lino e você me responder que só violão. Pois não. Você viu Lino? Não vi, não, senhora. Você viu Lino? Não vi, não, senhora. Naquele tempo eu não mudava de chapa, era lá na glória, era lá na Lapa. Você viu Lino? Não vi, não, senhora. Você viu Lino? Não vi, não, senhora. Eu sofri tanto quanto um pisa-fumo, é, mas o meu barco não mudou de rumo. Vocês escutam pela Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Inireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem à cantora Carmen Costa, que nasceu no dia 5 de janeiro de 1920, em Trajano de Moraes, Rio de Janeiro. Vocês escutam pela Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem à cantora Carmen Costa, que nasceu no dia 5 de janeiro de 1920, em Trajano de Moraes, Rio de Janeiro. Seus pais eram meeiros na Fazenda Agulha, onde ainda pequena ela começou a trabalhar como doméstica em casa de uma família de protestantes. Foi lá que aprendeu hinos religiosos e demonstrou seu talento de cantora. Em 1935 foi para o Rio de Janeiro e com apenas 15 anos empregou-se como doméstica na casa do cantor Francisco Alves. Começou a frequentar programas de calor de rádio nessa época. Iniciou sua carreira participando de coros em gravações de nomes famosos. Em 1937 adotou o nome artístico de Carmen Costa, sugerido pelo compositor Henricão. Henrique Felipe da Costa, com quem a cantora passou a viver e formou uma dupla em 1938, apresentando-se em feiras de amostras como a do Arraial do Rancho Fundo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Em 1939, apresentou-se com um amigo e namorado numa feira de amostras na Praça 15, no Rio de Janeiro, ao lado de grandes cantores da época como Carmen Miranda, Aurora Miranda, Alvarenga, Ranchinho, as Irmãs Pagãs, entre outros. Com Henricão, formou dupla até 1942, chegando a gravar com ele alguns sucessos como Onde Está o Dinheiro, que já ouvimos como primeiro número do nosso programa, Dance Mais um Bocado, também já ouvimos, Samba Meu Nego, de Bussi Moreira e Miguel Baúso. Gravou o primeiro disco solo em 1942, lançado pela Victor, o Samba Está Chegando a Hora, versão feita por Henricão e Rubens Campos da música mexicana Cielito Lindo, que ouvimos também. Em novembro de 1945, casou-se com o norte-americano Hans Van Queller. Depois de viajar pelo exterior, fixou residência em Nova Jersey por 2 anos. Como compositor, adotou o pseudônimo de Dom Madri, porque na verdade seu nome era Carmelita Madriaga. Então, esse Madri saiu do Madriaga. Em 1947, quando morava nos Estados Unidos, fechou no Teatro Triboro de Nova York. Viajou pela América do Sul, apresentando-se em Caracas, na Venezuela, em Bogotá, na Colômbia. E em 1949, voltou ao Brasil, estreando na gravadora Star, cantando frevo canção Sonhei que Estava em Pernambuco, de Clóvis Mambete. Em 1955, participou do filme Carnaval em Marte, de Watson Macedo. No mesmo ano, conheceu outro grande carnavalesco com a marcha Tem Nego Bebo Aí, de Mirabô e Ayrton Amorim, e que foi grande êxito carnavalesco, escolhido em júri, reunido no Teatro São Caetano como uma das 10 mais populares marchas do carnaval daquele ano. Em 1958, atuou no filme Vou Te Contar, de Alfredo Palacios. Em 1964, depois de alguns meses no Brasil, retornou aos Estados Unidos, ao lado de Sivuca, com quem realizou vários shows. No mesmo ano, lançou o LP Embaixatriz do Samba. No início dos anos 70, retornou definitivamente ao Brasil, passando a exibir-se em boates em São Paulo e do Rio de Janeiro. Em 1971, lançou o LP Ziriguidu no Sambão, com antigos lançamentos seus. Em 1973, lançou pela RCA Victor o LP 30 anos depois. E em 2002, prestou depoimento ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Carmen Costa faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 25 de abril de 2007, vítima de insuficiência renal, aos 87 anos de idade, no Hospital Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, onde estava internada, tendo seu corpo sido velado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e posteriormente cremado. Vamos prosseguir nossa homenagem a Carmen Costa, trazendo-a, interpretando com acompanhamento regional, o samba de João Pérez e Basileu Lourenço, Garota Esportiva. Gravação do dia 10 de junho de 1944, realizada na Victor, que lançou o disco pelo suplemento para agosto de 1944, no acompanhamento à sanfona de Luiz Gonzaga. Garota Esportiva. Deixa que eu me case com alguém. Eu já te disse que não me amore. Tu não trabalhas e assim não me convém. Não adianta essa conversa mole. Pois é, eu sou do samba, do batuque estilizado. Sou do esporte, toco violão. Não quero mais saber de namorados, para não ter uma desilusão.

e a UFC. Com orçamento participativo, você tem voz ativa para optar e decidir quais obras e serviços a prefeitura vai realizar. Educação, saúde, moradia, é você quem vai falar o que é melhor para nossa cidade, o que vai fazer a vida melhorar. Orçamento participativo, você com voz ativa para decidir o futuro da cidade. Prefeitura de Fortaleza, você construindo a Fortaleza Bela. Estão abertas as inscrições para o coral do curso de artes cênicas da UFC. As aulas começam em maio e as inscrições vão até dia 30 de abril no Teatro Universitário. Mais informações, 3366-7832. Ciúme, machiste de Henricão e Raul Marques. Carmen Costa canta com acompanhamento regional em gravação de 30 de janeiro de 1945, realizada na Victor, que lançou o disco em abril de 1945. Ciúme. Disse um poeta que não é feio chorar pelo seu grande amor, mas o meu coração já não pode mais suportar esta tão grande dor. Este meu ciúme, este meu queixume, todo meu xodó. Se eu tenho ciúme é porque eu quero ele pra mim só. Disse um poeta que não é feio chorar pelo seu grande amor, mas o meu coração já não pode mais suportar esta tão grande dor. Este meu ciúme, este meu queixume, todo meu xodó. Se eu tenho ciúme é porque eu quero ele pra mim só. Meu grande defeito é sentir o efeito desta paixão, mas enfim, eu desejo saber com certeza se ele gosta ou não gosta de mim. Mas não tenho coragem de lhe perguntar qual a sua intenção. Tenho receio que ele de vez mate a minha ilusão. Mas enfim, eu desejo saber com certeza se ele gosta ou não gosta de mim. Mas não tenho coragem de lhe perguntar qual a sua intenção. Tenho receio que ele de vez mate a minha ilusão. Disse um poeta que não é feio chorar pelo seu grande amor, mas o meu coração já não pode mais suportar esta tão grande dor. Este meu ciúme, todo meu queixume, todo meu xodó. Se eu tenho ciúme é porque eu quero ele pra mim só. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma seleção de músicas na interpretação de Carmen Costa. Vamos prosseguir trazendo Cachaça, marca de Mirabô, Lúcio de Castro, Hebe Lobato e Marinósio Filho. A interpretação está a cargo de Carmen Costa e Colé, com orquestra e coro. Gravação Copacabana, disco lançado em janeiro de 1953. No rótulo do disco, vem como autores Mirabô, Lúcio de Castro e Hebe Lobato. Já nos registros da gravadora, vem mais um autor, o Marinósio Filho. Cachaça. Passa pra dentro, vagabundo, tá todo dia de cara cheia. É a danada da cachaça. Do Ribeirão. Você pensa que pode me faltar tudo na vida. Arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga e tudo mais não faz falta não. Pode me faltar o amor, isto até acho graça. Só não quero que me falte o que é, meu bem? A gostosa da cachaça. Falta tudo na vida, arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga e tudo mais não faz falta não. Pode me faltar o amor, isto até acho graça. Só não quero que me falte é meu bem? A danada da cachaça. Sou a Outra, samba canção de Ricardo Galeno. Carmen Costa canta com acompanhamento de orquestra em gravação Copacabana, disco lançado em agosto, setembro de 1953. Eu sou a Outra. Não é só vestir saia. Samba canção de Ricardo Galeno, Carmen Costa canta com acompanhamento de orquestra. Gravação Copacabana, disco lançado em 1954. Não é só vestir saia. Perder o marido que tem, porque você não age bem, porque você não sabe ser mulher e vai se arrepender do mal feito, sentir remorsos no peito como uma infeliz qualquer. Ai, marido, quando chega em casa, cansado da lida, da vida, quer tudo menos motivo pra discussão. Só deseja o conforto do pijama e um jornal pra ler na cama. Parto de opinião. Você não procura entender um pouquinho, não sabe fazer carinho, não usa o coração. Você vai sofrer e aprender a lição, pois ser mulher não é só vestir saia, não. Fazer carinho, não usa o coração. Você vai sofrer e aprender a lição, pois ser mulher não é só vestir saia, não. Manchetes de jornal. Samba de Mirabô Pinheiro e Jorge Gonçalves. Carmen Costa canta com acompanhamento de orquestra. Gravação Copacabana. Disco lançado no ano de 1954. Manchetes de jornal. O papel tão triste que você fez, não torne a bater em minha porta, por favor, se é que ainda tem sentimento e pudor. Você pra mim já morreu, não fique no meu caminho, existe em meu lar um bebê muito amor e carinho. Quem me critica não sabe a história real, se baseia falsamente em manchetes de jornal. Música. ia bater em minha porta outra vez. Não faça o papel tão triste que você fez. Não torne a bater em minha porta, por favor, se é que ainda tem sentimento e pudor. Você pra mim já morreu, não fique no meu caminho. Existe em meu lar um bebê muito amor e carinho. Quem me critica não sabe a história real, se baseia falsamente em manchetes de jornal. Quase, samba-canção de Mirabô Pinheiro e Jorge Gonçalves. Carmen Costa canta com acompanhamento de orquestra. Gravação realizada em disco de selo Copacabana, lançado no suplemento para abril de 1954. Quase. Eu escrevi essa triste canção. Foi pensando em você, que é meu tormento e a minha paixão. É nestes versos que eu quero dizer o amor profundo que eu sinto por você. Seu olhar me fascina, oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não quero que zombem de nós toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não quero que zombem de nós toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Bem pertinho de mim ele está, me ouvindo cantar. E juntinho dele eu estou, morrendo de amor. Tem Nego Bebo aí, marcha de Mirabô Pinheiro e Ayrton Amorim. Carmen Costa canta com acompanhamento de orquestra e coro. Gravação Copacabana, lançamento janeiro de 1955. A sessão de divertimento e censura da Prefeitura do Distrito Federal, nessa época Rio de Janeiro, proibiu a execução dessa música, cuja letra foi considerada de baixo nível moral. Qualquer estação de rádio que a executasse através de discos ou por intermédio de cantores pagaria multa e ficaria sujeita a outras penalidades em caso de reincidência. Vamos ouvir a gravação original da música censurada Tem Nego Bebo Aí. Banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí. Mas a turma lá de trás gritou: Sim! Tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí. Mas a turma lá de trás gritou: Sim! A gente está no bonde ou mesmo na lotação, falando um pouco alto é falta de educação. Se entra no boteco pra tomar um paraty, Xiii! Tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí. Mas a turma lá de trás gritou, a gente está no bonde ou mesmo na lotação, falando um pouco alto é falta de educação. Se entra no boteco pra tomar um paraty, Xiii! Tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Indireis, no ar desde 1963, hoje trazendo músicas da carreira discográfica da cantora e compositora Carmen Costa. Teremos agora o samba Lamento, de Mirabô Pinheiro e Milton de Oliveira, Obsessão. Carmen Costa canta com acompanhamento de orquestra e coro, gravação realizada na Copacabana, que lançou o disco através do suplemento para agosto e setembro de 1955. Obsessão. Você roubou meu sossego, você roubou minha paz. Com você eu vivo a sofrer, sem você vou sofrer muito mais. Você roubou meu sossego, você roubou minha paz. Com você eu vivo a sofrer, sem você vou sofrer muito mais. Já não é amor, já não é paixão. O que eu sinto por você é obsessão. Você roubou meu sossego, você roubou minha paz. Sem você vou sofrer muito mais. Já não é amor, já não é paixão. O que tudo por você. É obsessão. Roubou meu sossego, você roubou minha paz. Com você eu vivo a sofrer, sem você vou sofrer muito mais. Você roubou meu sossego, você roubou minha paz. Augusto Calheiros, samba de Mirabô Pinheiro, Carmen Costa e Pedro de Almeida. Carmen Costa canta com acompanhamento de conjunto. Gravação de 21 de maio de 1958, realizada na RCA Victor, que lançou o disco através do suplemento para agosto de 1958. Carmen Costa aqui, na autoria, como o anterior, assina-se Dom Madri. O Madri tirado do seu sobrenome Madriaga. Na etiqueta foi omitido o nome de Pedro de Almeida. Trata-se de uma homenagem póstuma ao cantor Augusto Calheiros, alagoano falecido em 11 de janeiro de 1956. Ouçamos Augusto Calheiros. Patativa do norte já não canta mais. Até hoje muita gente está chorando. Parou de cantar na terra e agora lá no céu está cantando. A patativa do norte já não canta mais. Até hoje muita gente está chorando. Parou de cantar na terra e agora lá no céu está cantando. Mas ficará nos anais da história da nossa canção uma voz e os acordes de um violão. Ai, a tarde tristonha e serena, eu quero ser dos primeiros nestes versos singelos falar com orgulho de Augusto Calheiros. Nossa canção, uma voz e os acordes de um violão. Cai a tarde tristonha e serena, eu quero ser dos primeiros nestes versos singelos falar com orgulho de Augusto Calheiros. Estes versos singelos falar com orgulho de Augusto Calheiros. Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis. No ar desde 1963, fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá.